Eu exalo a flor, eu exalo o amor. Vem, dá, pra ficar contigo e ficar com ela. Tô nem aí, minha vida até parece uma novela. Portal do La Rocha. Vem pro Peter Pan. Mais cedo você me mandou uma mensagem pra saber minha resposta. Ei, coração vagabundo batendo mais forte, não sabe de quem mais gosta. Dizem que a vizinhança toda já está comentando. E eu não tô nem aí, só sei que estou amando você. Ficar contigo e ficar com ela. Tô nem aí, minha vida até parece uma novela. Dá, pra ficar contigo e ficar com ela. Tô nem aí, minha vida até parece uma novela. Mais cedo você me mandou uma mensagem pra saber minha resposta. E coração vagabundo não sabe de quem mais gosta. Oh, dizem que a vizinhança toda já está comentando. Eu não tô nem aí, só sei que estou amando você. Isso é recalque, joga a mão pra cima. Agora acenda a luz do celular aí. Agora você vai pegar a mão delas duas, pra galera toda saber que é mais ou menos assim, ó. Dá, pra ficar contigo e ficar com ela. Tô nem aí, minha vida até parece uma novela. Dá, pra ficar contigo e ficar com ela. Até parece uma novela. Dá, pra ficar contigo.